Amém. Um abraço, querido ouvinte da Rádio Colmeia. Um abraço a Dom Anuar Batiste, a Padre Manuel, Rafael, toda a equipe ali da Rádio Colmeia. Minha estima, meu carinho, Feliz Natal, viu? Filhos queridos, Bíblia aberta, segunda-feira, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. O texto de hoje, Mateus 21, 23 a 27. Mateus 21, 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigiu-se Jesus ao templo. Enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: com que direito fazes isto? Quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes Jesus: eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito faço. De onde procede o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles então ficaram pensando. Se respondermos do céu, ele nos dirá: por que não crestes nele? Se dissermos dos homens, o que faremos com a multidão? Porque todos o tinham como um profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. Então Jesus disse: tampouco eu vos digo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o texto coloca em questão a autoridade de Jesus. Veja que, naquele tempo, as pessoas queriam saber de onde provinha o poder. Mas era evidente que Jesus agia por Deus, mas para eles não, para nós hoje é fácil. Por isso Jesus responde com uma outra questão. Porque, na verdade, dependia de como eles encaravam João Batista para entender a missão de Jesus. Porém, o que Jesus percebe é que qualquer resposta que ele desse não ia atingi-los, porque eles não queriam ouvir a verdade. Eles estavam agindo com má intenção, estavam armando uma armadilha. Por isso, Jesus os desafia. Filhos queridos, quantos natais você já passou? Quantas vezes você já cantou Noite Feliz? Quantas vezes você já disse Feliz Natal? Mas será que de fato tudo isso que vivemos é verdadeiro? Será que de fato há espaço em nossa vida para o nascimento de Deus? Nascer Deus requer primeiro gerar Deus. Jesus, na noite desse Natal, são as estrelas. Por amor de Deus, filho, não reduza Natal a consumismo. Não reduza Natal a presentes. Não reduza Natal a Papai Noel. Como reverter isso? Seja um proporcionador de novenas de Natal na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. Seja a ponte do perdão dentro de casa. Seja instrumento do amor. E mais, se deixe guiar pela igreja, porque quem se deixa guiar pela igreja segue a estrela guia. E você sabe onde a estrela vai parar: na Gruta de Belém. A estrela do Salvador. É a estrela do Salvador. Você já viu como as cidades se enfeitaram? Árvores coloridas, prédios. Mas não seria só uma fachada, quando às vezes, atrás daquelas paredes iluminadas, há tanta sombra, há tanta injustiça, há tanta opressão. Se deixa guiar, se deixa levar. Oh, menino Jesus, dai-nos a graça de vivenciar o teu nascimento. Vamos à bênção. Você já está com a água aí? A roupa dos enfermos, as fotos de família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.